até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. E essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à cor da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde ardem o fogo sagrado da liberdade. Eu sei que sente a vibração contagiante e tão perigosa. A nossa mente não acalma nem com a bossa nova. A gente se renova, se recicla e não aprova vermes que fazem de vilão os pretos sem ter prova. Tamo na rua articulando desde há muito tempo, multiplicando, fomentando a causa tempo a tempo. O meu temperamento muda em meia ideia torta, tentam fechar nossos caminhos. Nossa brisa não quero me tornar violento, mas às vezes não tem jeito. Perspectiva de melhora sem efeito. Vermes propagam o racismo e o preconceito, criando um inferno em nossas vidas. É estreito. Nunca foi fácil aí pra nós, realidade bruta. Dos tempos dos tataravós, trabalho e muita luta. As chibatadas na senzala, a gente ainda escuta. Falam que somos vitimistas, que filhas da puta. Nosso caminho é tortuoso, dificulta. Dignidade é o que temos e conduta. Absoluta é a certeza, né meu truta? Que a gente não se vende, nem cês dando de biruta. Estrada fria, difícil, cheia de dor. Eu não desisto, sei que honro minha cor. E exalo força em minha lírica, não esquece. Botando o terror em todo verme que merece. É nessa guerra, somos nós é quem perdemos. País racista do caralho, nós não percebemos. E nos cancela, nos apaga a todo instante. Somos neguinhos de favela e relevantes. É mesmo assim que esses comédia tudo pensa, se incomodando sempre com a alegria da nossa presença. A diferença é que bateu, agora tem a volta, a encarnação dos Black Panthers. Agora não tem boi, os pretos tão se rebelando, indo para a rua, vários se manifestando. A violência escancarada é filmada, polícia espanca e mata pretos pela madrugada. Há muito tempo que essa fita acontece, alguns se espantam como se já não soubessem que ainda tem quem corra com o opressor, que lambe até suas botas, liga sem nenhum pudor. Sem compaixão, sigo esquerando pro combate. Vai. Treinando luxo ao alvo, neonazista pro abate. Pode vir do ABCD, da vida do pariu. Cês têm disposição na ré, vai voltar a mil. Nem de longe prego olho por olho. Então, extinção total pro cês, nada mal. Tempero do molho, comer capim pela raiz. Com Hitler cês vão. Causa trauma, preto com bastão na mão. Se a justiça é cega, nós seguimos a vera. Praticando tudo nosso modo olho tandera. Gente preta retinta, também os pouca tinta. Os maloqueiros no estilo, também os boa pinta. Solidários, não binários, destro, canhoto. Terror da elite, nós praga de gafanhoto. Devastando a exploração onde nós passa. Parça loteando, latifúndio, velho mundo, só carcaça. Comemoro a ascensão dos pretos, prevenido. Toma engove, choro teatral, Nutella. Isso já não me comove. Opinião de quem não tem lugar de fala, fala dos privilégios de quem não pular na bala por nós. Bicho feroz, confinado entre paredes sem reboco. Hoje sequelado dá o troco. Pro mundo, brotando dos quartinhos com moco. Meu povo bem focado, hoje não pisa fofo. Não pisa fofo. Diplomacia que entrou em greve. Simpatia zero com a galera que nos deve. Botando pra estralar, deixar pra lá o pega leve. Oposição que gela e se derrete como neve. E nem a mal me leve. Não me leve. Mas o que a gente fala aqui, cê senta e escreve aí. Papo reto, direto na ferida. Carlos Marighella, macumundado com a Frida. Reescrevendo a história, a nossa memória. Luz no progresso, nos dias de glória. Somos o Big Bang, origem do novo mundo. Conforto que cê tem da mente preta é oriundo. Reescrevendo a história, a nossa memória. Luz no progresso, nos dias de glória. Vagabundo que na origem sempre foi doutor. Residente do fundão da sala, aprovado com louvor.